Sort of ground to my system, I say 091, good morning. Tim? Mike X, Mike 4091, go ahead. Disconnection Sierra Bravo Golf Lima, disconnection Golf, April 3, 2100, okay, Mike Echo Mike, April 3, wait 1 minute to copy QNH 103. Mike X, Mike. Zona 53, portão 10 autorizado, chefe táxi. Hotel Matanco, bom dia, prossiga. Zazei para o pátio do Gré. Chame a torre 186 para esse táxi aqui, o Antônio Matanco. Acionar e pronto? Vazei para o Padre Gré, reporte pronto, o Antônio Matanco. 607, pode esperar dar um zero pronto. Volume 607 autorizado a alinhar e decolar pista no zero, 100 graus com meia dúzia nós. Alinha e decola, gol no 607. Clear for level 220, 2 Sierra Bravo, Golf Lima. Runway 10, at the coast on the right, dial departure, Delta Alpha Echo Lima departure, Lida. Lima Echo Delta Alpha after direct next position. Salvador 1199.8 and discount code 5415. 5415 and Mike Echo Mike. Welcome to the Sierra Bravo Golf Lima via Venerabon right turn to dial. Then direct to Leda, climb to level 220, Fox Park 5414, Mike Echo Mike 091. 5415, April 3, report ready to start up and push back in Mike Echo Mike 401. Correction, Fox 5415, we are ready for that now. Salvador, stand 3507 para o TAC, 153 a bordo, 345, confirme. 3507, em frente, Juliette Alfa, boa espera, 186, mini 3, uma boa viagem. Juliette Alfa, 186, a bordo, é uma boa viagem. Salvador Grau, Mike Echo Mike 091, your equation status. Satori, but taxi, Mike Echo Mike 4091. I can now call you for taxi. Solo Salvador, o TAM 3153 para o táxi com 132 a bordo, 3 horas e 50, alternando Guarulhos. 198, obrigado, bom dia. 3153. Juliette Alfa, ponto de espera, 1986, 3153, 1013. controle de Salvador. Controle saído, gol 607, ele cruzando 1800. Atenção, 360. Gol 607, contato radar, vigilância. Gente, gol no 607. Tango, prossiga para o corte. Gente, bom dia, frequência livre. Salvador, TAN 3507. TAN 3507, autorizado a alinhar e decolar. Pista 10, vento 100 graus, 04 nós. Ele é a meta decolar, afirmativo na escuta. 554. Na sua escuta. Chame Recife, o 2545 alternado, 12685. 52545-2685, é o 355 no 4. Muito obrigado, senhor. Bom dia, bom trabalho. Bom dia. Meu Mike pelo Juliette, é o solo. Alô, Mike, tá com Juliette? Afirmo. Confirma. Transponder agora é o 5441, ok? Só aqui, só vou trocar pro 5441, obrigado. Mike, confirm people on board. Total bandeira 7. Zero 7? Correction, 08, sorry. 08. Awesome. Taxi approved, Juliet and Alpha to Rony 41810, when wearing tower. 18-6, QNH 1013. Mike, Mike 4091, have a nice day. Thank you very much. Olha, Salvador, uma boa, TAN 3507, decolou, gole, curva direita. Boa, TAN 3507, contato radar, sabe para o 380, serviço de vigilância. 380, sem restrições, TAN 3517. A estante é cópia 1013. Echo Mike 4091, hold position runway 10. TAM 3153, autorizado decolagem pista 10, vento 100 graus, 049. Mike Echo, Mike 4091, line up and wait, runway 10. Decolar 224, controle 1 no 9, decimal 8, bom voo. 198, bom dia. Ok, stand by to take off, Mike at Mike. 3153, contato radar, sobre o voo 380, serviço de vigilância. 380, quando possível, solicita o LED da UPDEV. Oi, LED 3153. LED 3153. Dia November Alpha, tá pronto para a cópia? Autorizado sobrevoo Salvador, Salvador, corredor forte até 20 milhas, mil pés, pista 97, curva à esquerda, ingressão no corredor forte, 098 é o controle, 0115 no transporte. Voo no 607, chama centro Recife, frequência 13325, alterna 1251. Nanyuan clears takeoff runway 10, wind 110 degrees, 6 knots. Alfa Vito Juliette, eu solo. Bom dia. Zulu 4208, sonho identificação, desça ao 050, chegada Mário. Curva direita. Corredor Axé, 0980151 no transponder. A bordo 44186, acionamento táxi da colagem 14 agora, o Alfa Vito Juliette, pega. Mike Echo, Mike 4091, climb to flight level 220, wait at the village. Climb to 220, Mike Echo, Mike 4091. Está autorizado para o 850, pistola 0, curva direita, saída da EL, LEDA BDEV, controle 119.8, transponder 5437, o TAM 3179. Correto, chame pronto, 3179. aeronave, qual o tipo da sua nave aí que decolou logo depois aí? É... Galeão. Ah, legal. Obrigado, hein? Bom dia, bom trabalho a todos. Até mais. C-5437, tá pronto para a compra? Porto Seguro? Afirmativo, pronto, cópia aqui. Autorizado, Porto Seguro, nível 340, via Upero Isco 50, pista 10, curva direita, saída da El, Lida Bidev, controle 119.8 e o transponder é o 5436, o 35437. O 35437, esperado 340 para Porto Seguro, Piranto 50, decolada 10, curva direita, da El, Leda de 10, 19.8, 5436. Correto, pátio 3, chama a Prodo 3. Chamará no pátio 3 de 3. Gente, o vento 130 graus, 05 nós, autorizado decolagem com proa do farol de Itapã, o Guardião 07. Guarde apenas transferência de comunicações, Guardião 07. Guardião 07, decolado 230, transfere o controle em 119.8, bom voo. Obrigado, 119.8. Baixa a transmissão, ok? Densidade 1, clareza 1. É, tá um pouco baixo, mas agora sim deu uma melhorada. Aqui tá no pátio 3, tá livre, chama. Positivo 07, reporte visual com a copa para. Prossiga. Recife agora 251. Pode provar a frequência do Recife? 251. 251, 3153, Matheus. Uso 4208 para 2000, livre LF, vamos estabilizado. 2000, livre LF, permanece estabilizado. Edição Estante Acop 1014, o hotel levanta. Manantim? Cuidado autorizado, Manantim. Mil pés. Decolagem do 17, meia direita. Corredor axé. Aciona 0125 no transponder. E o controle em 109.8. Mais que curioso. POB 1-2 a bordo, tem fracionamento taxa 2, 108.6, agora bom voo. Delta Tango Vera Cruz, 500 mil pés. Pronto, cópia. Vale Alfa Tango, 500 pés, decolada 17, primeira curva à direita. Sai na linha do litoral, setor sul, aciona 0117 no transponder e o controle opera em 1.19.8. O Charlie Alfa Tango. November Alfa, autorizado táxi, reporte para ingresso, pista 17. 0117, ok? Charlie Alfa Tango, pátio 5 em frente a HDBTA para suplementar que está 2. 186, bom voo. 01 com a borda. O 35437, puxa acionamento pátio 3. Trip, aguarde no pátio 3 para iniciar. Eu tenho a aeronave da Rio, tá puxando. Aguardar o 35437. Hotel de Matango é Conceição do Coité, é isso? Atentando ao Charlie 150, Índia November Alpha também, prosseguindo para o ponto de estar, ok? Como é que é o acionamento, Mike Tango Juliette? Mike Tango Juliette é o número 3, número 2 para iniciar o push no pátio 3, só um instante. Afirmativo. Passa um instante o ajuste no 0 no 4. Uhum. 5973 em frente, Juliette Alfa, ponto de espera 186014, uma boa viagem, 5973. Hotel Limatango, tá pronto para a cópia? Salvador, Conceição do Coité, Grupo Zulu, 500 mil pés, pista 17, com proa norte, controle 119.8, transponda 5434, Otário Matheus. Táxi até o ponto de parada da Papá. Estimativa então da presente com Proa Sul, vento 120 graus com 05 nós, Charlie Alfa Tango. Charlie Alfa Tango, ela ficou lá, pronto. E 434, confirmando o transporte, 18.6 agora com a torre, retornamento, táxi de decolagem, bolo. Matango, pátio 4, reporte quando pronto para o acionamento. Pátio do Gré, confirmada. 50, pátio 5. Pro norte. Ok. Autorizado Rio de Janeiro, nível 400, para o ISO 50. Após conforme a rota do plano, pista 197, curva direita, saída da EL, Leda, Bidev. Controle 119.8, transponder 5435, papapapá, Mike, papapapá. Vai. Rufo, o Antri, Rufo, vai, sempre vai, Mike, com mais valor, mais valor. Vai. Controle Salvador, é o Papa Romeu, sabe, Alfa Tango. Alfa Alfa Tango, prossegue 500 pés, depois de farol da barra. Retornará no farol da barra, Charlie Alfa Tango. Muito bem, seu nome é Taque Zé Colagem, o Mike vai pro papapá, pátio 5 aerostar, 3 a bordo, reposto como plano para táxi. Bate do Greco pro norte, aposto fora do solo, Otório Matango. Solo Salvador, 35437 com 79, 3 e 10, alterna a consciência. Táxi em frente, Juliette Alfa, ponto espera, 186, 1014, um bom dia. Juliette Alfa, lá 186, 1014, obrigado, bom dia. Mike, estamos Juliette, já acordando com a equipe de solo, após o trip, a retaguarda está livre no pátio 3, chama o táxi. Vai coordenar e após o trip, será o presidente, Mike, estamos Juliette. O Telemantango mantém a Pronorte aguardando transferência. Decolou os 39. Mantém a Pronorte aguardando transferência. Os 39, Telemantango. Rio 5973, decolado os 39. Chama agora o controle 109.8. Bom voo. Obrigado, bom trabalho. Controle, bom dia. Rio 5973. Bom dia, 5973, esquerda na proa do Romeu Fox 08. Esquerda 08, 5973, graça. Disponha. 4208, torre 186. 186, uma boa, azul 4208. Bom dia, identifique para 2000 com 1014. Bom dia, o altímetro no 014, já em baixa travada. Negativo, reportado a baixa travada. Gente, só para informação, temos um tráfego, um Alfa 50 esquilo, um helicóptero 500 pés, decolou com Pro Norte, mantendo agora o setor norte em afastamento, não vai interferir na sua aproximação, apenas para informação de tráfego, azul 4208. Gente, tem a mesma notícia, azul 4208. Prossiga. Matango decolou de Salvador, para contestar no Coitel, grupo de Zulus, estima uma hora de voo para o local, manterá 1.000 pés, até lá. Estima livrar a CTR aos 5.5 desta, estima livrar a terminal aos 5 da próxima hora. Positivo, o hotel Lima Tango. Lima Tango, na escuta permanente. 0208. Tráfego avistado, livre pouso, pista no 0, vento 100 graus com 05 nós, azul 4208. Livre pouso na 0, azul 4208. Dia, 35437, próximo ponto espera o 10, pronto. O confirmado é o 35437? Afirmativo, 35437. Está visual com o Embraer da Azul na final da 10? Afirmativo, só visual com ele. Sente o 35437, já que visual com o Embraer, após a passagem do mesmo, a linha mantém cabeceira 10. Após a passagem do Embraer da Azul na cabeceira, a linha mantém o 35437. Fatango livre, frequência, torre retorno.